vai pra lá, se manda, vê se me esquece. Eu não aguento mais, já tô com estresse. Se toma a mão, que ela no pé. Isso me aborrece. Sai pra lá, bigão, sai pra lá, mané. Vê se desaparece. É toda hora, meu compadre, caducado aí. É um qualquer emprestado, sim, pra me pedir. Estou bebendo uma cerveja, bebendo meu copo. Se acendo um cigarro, quer fumar pra mim? Chego no pacote. Garota, tenta me atrasar. Fica me magando pra não ter perigo. Te peguei minha carona quando eu me mandar. Minha aba, minha aba, da minha aba. Sai da minha aba, sai pra lá. Sem essa de não poder me ver. Sai da minha aba, sai pra lá. Não aturo mais você. É. Sai pra lá, sem essa de não poder me ver. É, sai da minha aba, sai pra lá. Não há tudo mais você. Sai da minha aba, sai pra lá. Sem essa de não poder me ver. Sai da minha aba, sai pra lá. Não há tudo mais você. Eu não há tudo mais você. Sem essa de não poder me ver. Arcanjo, violão, coisa linda, Berlanda.